Você acha que é mentira a minha, né? Quando o grave faz bum, bum dela desce. Quando o grave faz bum, bum dela desce. Bum, bum dela desce. E a bunda que bate. Tá da hora, o bagulho tá pesadão. Fica cabum! Bate cabum! Bom, bom. Cabum, dá de cabum. Bom, bom, é fumaça que sobe, bombom que desce. Fumaça que sobe. Que bunda é essa? De vida. Trombeira 17. Taradinha já desce. Bom, bom, bom. Taradinha já desce. Bom, bom, bom. Taradinha já desce. Bom, bom que desce. Taradinha já desce. Bom bom que dá. Taradinha já. Bom bom. Bom bom. Bom bom. Bom bom. Bom bom. Bom bom. Bom bom. Bom bom. Vai, meninas! Tu gosta, né? Aí você acha que é mentira minha, né? Quando o grave faz bum, bum dela desce. Bom bom. Bundela desce, quando o grave faz bum, bum, bum dela desce. Bom, bom, bom. Bum, bum, bum dela desce. E a bunda que bate. Tá da hora, o bagulho tá pesadão. Fica cabum, dá, bate cabum. Bom, bom, fica cabum, dá, bate cabum. Bom, bom, é, fumaça que sobe, bumbum que desce. Fumaça que sobe. Que bunda é essa? De vida. Trombeira 17. Taradinha já desce. Bom, bom, bom. Taradinha já desce. Bom, bom, bom. Taradinha já desce. Bom, bom que desce. Taradinha já desce. Bom, bom que desce. Taradinha já desce. Bom, bom.